Submundo das drogas. Submundo das drogas. Submundo das drogas. Submundo das drogas. Um ocone quebrada com vários objetos. Artigo para viagem, adulterar o cele pro agulha para veia. Canudo para carreira, um baseado enrolado. De qualquer maneira, o cachimbo do lado, trajeto da loucura. O álcool acompanha, a escolha é a sua, o jogo é jogado. Com um baralho marcado, escolha as suas cartas. Acende o baseado, o seu destino agora já está traçado. A morte está do seu lado, tome muito cuidado. Uma mancada e um vacilo, a morte é coisa certa. Malandro vai sentir aonde o calo aperta. A vida na malandragem não foi brincadeira. Muito corpo a esfumar, caro bobeira. Inimigos eternos guardados do lado da lei. Siga seu caminho, mano, tenta ser o rei. Calibre forte na cintura, tráfico o seu negócio. Dinheiro na mão, quem serão os próximos no seu caminho? A morte está sempre presente. Muitos otários safados cruzaram sua frente. Mas hoje estou comendo capim pela raiz. E você sorridente diz que a vida é assim. Quem pode mais chora menos, cada um tem o seu preço. A vida tem muito valor, mais que o dinheiro. Calibre forte na cara, assusta e intimida. O preço é muito alto quando se paga com a vida. Mas você se garante então, jogar pesado. Pra garantir seu negócio, dê lucro fácil. Espalhar um ponto de vendas por toda a cidade. Viciando pessoas de todas as idades. Mas que diferença, moleque de infância. A vida que levamos junto quando éramos criança. Brincamos juntos, correndo, indo à escola. Mas você trocou tudo isso, seu otário. Pelo submundo das drogas, pelo submundo. Pelo submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Submundo das drogas. Novos amigos mudaram suas atitudes. Transformaram em defeito o que era virtude. Hoje você vive no submundo das drogas. Pensando ser o chefão, tentando ser o mais foda. Mata a pavora, acha que o mais certo. Aniquila, extermina, manda pro inferno. O crime se tornou uma doença fanática. Ódio na mente, morte na prática. Nossa amizade se rodou, se perdeu no umbueiro. Hoje para você o que resta é simplesmente dinheiro, mulheres, carros. Se esqueceu da favela, mas todas as sessões um dia seu otário. Tem a sua queda, tem a sua queda. Pode acreditar, pode acreditar. Das drogas. O mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. O caminho me segue o mais certo. Pra quem se julga esperto, para embarcar nesse caminho, passar tá de bobeira, independente ou não. De condições financeiras, nele você agarrou pra garantir seu futuro. É otário, um tiro no escuro, na favela onde você morava. Não sei se você se lembra, vários traficantes disputava mais um ponto de venda. Um tiro a esmo teve seu destino certo. Projeto anexado teve seu paradeiro. Hoje me chega a notícia que você morreu. O morro sabe por que isso ocorreu. O mundo dá muitas voltas, prepara várias ciladas. Certei dias e nem hora marcadas. Fatos reais, doloroso e sangrentos que vão se repetir muitas e muitas vezes. Aqui e ali, a todos os instantes, a todas as horas, com crime e violência. Ao submundo das drogas, ao submundo. Ao submundo das drogas. Ao submundo. Ao submundo das drogas. Justiça negra radical relatou o verdadeiro lado do submundo das drogas. Submundo. Submundo das drogas. Fernando.